minha experiência. Planeta Lama. Oh,

malo, da lindo mola munda, bambu bambu beloku, melonga lindarumbu, que linda linda bombe, da linda linda rafu, que linda linda milu, que linda no moyatu, que lindo mona moni, que lindo mina molo, que lindo lindo lindo co, da minha experiência, tum tum tum tum tum tum, pra me tala malo mo, o da minha experiência, malo munda bombe, da malo beira rata, que linda linda bolo, que lindo linda milu, que lindo linda rana. Para se encontrar com o Fidel Castro, homem revolucionário.